Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. São velhas, recordações velhas, inspirações belas, reflexões, fortes emoções. Reflito, olho pro céu, não tô de chapéu. Inspiração do coração, caneta e papel. Cruel, passado foi, pra sempre eu vou lembrar. Mas hoje bem melhor, nem posso reclamar. Adquiri superação, visão até aqui. O gueto foi tão bom, que bom sobrevivi. Zona Oeste fortaleceu a maloqueiragem, que fez de mim um homem ligeiro com as pilantragem. Mil anos, meus manos, vamos que vamos. Quantos banza lá na quadra, eu e o mexicano. Irmão, meu parceiro, fiel, verdadeiro. Senti a verdade até no perreio. Quando lá, não tinha o baseado pra fumar, dinheiro pra gastar, o mexicano tava lá. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Paz no gueto é o que peço e desejo. Viver bem e ser feliz é que eu aconselho. Meus manos que foram de exemplo pra mim, Gian, saudades do Dino e do Betim. Na quebra o futebol e o chá é nossa cara. União com a rapa não há grana que paga. Vivo e faço o que sempre quis. Quem disse que no gueto não se pode ser feliz? Quem tentar tirar os de lá podem até tentar, mas não há uma nada. Penas de conspirar, podem até tentar, mas não há uma nada. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Licença pra colar 12 anos depois. De verbo consciente, várias fitas, mais de dois. Várias letras na gaveta, papel e caneta. Bombojaco e bombeta, volto lá no tempo. Olho chega, lacrimeja do tempo que se foi. Não volta, não tem boi. Nos baile rap, vários loucos já se foi. Outros tão pra outro canto, fortalecendo outras quebradas, correndo com outros mano. Interior paulista, eu não me engano. Não fico debaixo dos panos. Não vou pagar de capital pra abraçar os mano. Somos o que somos. Somos. Que tem grande estilo, se é pra somar, tamo encostando. Quem tentar tirar os de lá podem até tentar, mas não há uma nada. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem corre por nós. Maravilha é o gueto, gueto representa a voz. Ali foi uma satisfação, o convite do irmão. Quase 10 anos parado, mas não falta inspiração. Nada é por acaso, meu passado foi escrito. Meu presente, estou vivo, no futuro eu acredito. Então vai, vai, vou fazer por merecer. Vou conquistar meu espaço, passo a passo, sem desmerecer. Vou esquecer de onde vim, como assim? É um neguinho, Marajá, Jardim, progresso ali. Sim, sobrevivi, só no Oeste sim, foi a real escola. Obrigado, meu amor, eu te dedico, maloque agora. As coisas boas, como é bom relembrar. Entre erros, acertos, rosa e espinho, tem que caminhar. Quanto show, quantas fitas, os ensaios no porão. Pode pá que é da antiga, identifica com a missão. E todos sempre foram bem recebidos. Black Rap, Eliane, Backstyle, uma saudade eu sinto. Aqui foi bem melhor pra nós. Daqui pro mundo é a nossa voz. Sabemos quem conhece.